Seja bem-vinda. Você está com o DJ de maior referência de Viseu. DJ Paulo Calado. Vai começar a rave do DJ Paulo Calado. Preparem-se, pois suas emoções vão acelerar. Então fica de quatro, vira a bunda pra mim. Então fica de quatro, vira a bunda pra mim. Viseu Construção, obrigado, Sekira. Valeu, João, garotinho. Um beijo bom, o toque mais suave. Você tem a chave do meu... Meu parceiro Arlindo, começando o Vales. Cadê tu, Arlindo? Cadê tu, meu irmão? Não. Piroca, meus caros, meu doutor Eric tá ali com a gente também. É o mecânico Eric. Irrespeitável, irmão. Dona Lana. Prepara que tá chegando Eloá, Lana. Eu não quero agoniação, que tá chegando a Eloá, viu? Cheiro de pólvora. Bora, Márcio, bota pra cima aí, Márcio! Cheguei, a festa tá num grau. Hoje eu tô patrão. Meu parceiro Lucas, Arce Geral. O rock tá aqui, patrocínio Davis Juan. Doida, essa é a tropa dos rock de Curuzá. No 14, no 18, que se for desse modismo. Aqui é muita pólvora e nós tá explodindo. No 14, no 18, que se for desse modismo. Aqui é muita pólvora e nós tá explodindo. Luquinha Santos tá ligado. Também Flavinho Bentes, que o som é pesado. Se liga o negão, tá no clima. E com essa equipe é pressão infinita. Incendeia, incendeia, incendeia, incendeia. Mais pólvora! Obrigado, Giovana Martins! Yeah. Sobrancelha e design com a Giovana Martins, papai! Fala, Giovana! Cheiro de pólvora ferve meu sangue. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Lucas Calandrini. Que você nunca ouviu. Eu sou o Terivaldo Moraes, a área. Digo do açougue. Fala, Digo, obrigado, maninho. O homem do mata do Lutigreza. Tá na área também. Oi. Será Construção e a sua esposa, obrigado, Será. Tá curtindo a bis? O nosso mais novo parceiro, grande Será Construção, garoto. Um exemplo de DJ mulher no Pará. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o I.O. Talvez não vai pro Kevin Page, tô nos altos pra mexer. Seja no Lisa no PPG, pode começar a descer. Talvez não vai pro Kevin Page, tô nos altos pra mexer. Amigo Tadeu, do Frango, o Metalúrgico, obrigado Tadeu. Pode começar, ele tá na área. Pode começar. Alô Titãs, o Mangueirão também. Super Bis, Super Bis. Cledito Careca. Obrigado, Cledito. Divaldo América, esse tá amanhecido desde ontem. O grande Divaldo, família do América, tá aqui na Super Bis. Super Bis. Tá chegando a Maria, filha do seu Buda. Prepara aí, meu irmão. Eu não te digo mentira, eu quero conhecer e saber de um pouco. Agora eu quero é te ver. Estás em minha mente. Cara, aqui, né? Eu te quero. Chachá com gosto de funk. Chupando no rádio da farinha, meu irmão. Vai dar um pacote pra galera. Quero tanto te levar comigo a um lugar distante. Eu estou morrendo com vontade de beijar, de beber, me enlouquecer. Mas a verdade não sei como fazer. Mas a verdade não sei como fazer. Se eu pudesse te levar aqui comigo. Vai, Belém, Morales. Porque só meu parceiro Cação, amanhã é aniversário do Cação. Vou estar por lá, viu, Cação? Parabéns pra você. 15 aninhos, papai. Ai, ai. Anos do Cação, vai ser amanhã. Vou estar lá com ele. Ai, ai, ai, amor. L.A. Tito do Automotivo, o Gemiseu, Leléu e a Ana. Grande Leléu. Aí é parceria fechada, meu irmão. Rebeca. Rebeca. Alana, não te afoba, tá chegando. Olha só, aproveita pra te dormir. Que coragem você tem de me ligar às quatro da manhã pra me falar de amor? O que você tomou? Quanta audácia você tem de imaginar que ouvir sua voz faria eu reconsiderar. O gosto de funk, o gosto do rádio, o Giovanni Tafarinha vai dar um pacote pras gatinhas. Aí não tem frescura não, meu irmão. Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito vazio ficou, fingi não ouvir. Fala, Charis! Fazenda São Paulo, obrigado, Charis! sofri. Meu parceiro Ed, valeu Ed. Você também. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile, Super Hot Baile. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile, Super Hot Baile. Eu te falei que é só os melhores, né? Fazenda São Paulo, valeu, galego! Demorei um, dois, três, muitos anos pra perceber tudo que eu preciso. Meu parceiro Cláudio Mendes, obrigado, Cláudio Mendes! Eu inventei. Ele tá na área da produção. Fiz muitas viagens, buscando milagres quando a solução é. Meu parceiro Badu, grande Badu! Inventei meu sonho. Até de sexta-feira, obrigado, Badu! Longe de mim quando a solução. Oi! Era você. Meu marinho tal. Não. Meu parceiro Aline, começando o Vales, caiu o Paulo Vitor aí na área. Açougue Nelório, açougue do povo. Você não sai da minha cabeça. Não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Super B, Super B. A poderosa está aqui em um show único e exclusivo. Estamos no ar, aqui no Suma Uma, a segunda parte do show. Bora cação, bora cação. Tu, tá de cara trancada e eu já sei o quê. Tu, mudou quando soube que havia ex. Mas eu, sempre deixei bem claro quem sou meu. Marcelo Márcio, grande Márcio. Tá desde sexta-feira comigo, obrigado Márcio. E não quer conversar. Sabe que é nós, mulher. Tira no meu Facebook. Meu mecânico Eric, essa tá na área também. Mas tá bonitinho, né? Se eu tivesse só o filé. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me perder. Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor não fica bem. Agiliza assim. Todo mundo tem um passado. Denilde, culpado. Quero o Elio Mosso, você no Elton Gróis. Quero o Denilde está comigo. Para o gerente Carlinho da Dona Bigás. Johnny Carlinho. Johnny Brigueiro. Neninha Prime também está na área. R15. Piroca pescada, cadê a piroca, meu irmão? Cadê o Michael Motora? Paulo Calado. Mas vou ter também. Sou teu amado. Bora, Cristiano da Major. Teu meu Bora, Cris! Apaixonado. Por isso, eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que. Luciano da oficina. Ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casa. Giovanni! Faz parte da história também, Giovana. Galera do América tá em peso. Obrigado, galera do América. Valeu, hein? Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais. Não servia pra você. Que de mão dadas não ia andar. Já! Curtindo a Super Bis, ela já quer sair fora, meu irmão. Que viria me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho. O mecânico Eric. Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso não voltou. Agora vai sofrer. Principais, DJ Paulo Calado. E que tal se eu começar assim, gritando? Homem da Major! Eu. Oi, Doc Nós! Apaixonei! E ela, Nilde, obrigado, Nilde! Eu posso esconder. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Amigos do América, obrigado galera do América. Se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher. Olha que a Loa tá chegando, a Loa tá chegando. Amanhã eu vou estar lá tomando mijo, papai. Não me obriga. Ela sentiu a pressão da Super Bis. É tão difícil. Ela quer viver como é que é aqui fora. Bora, Loa. Não dá. Gerente da Ubisoft. Só traição. Tá chegando o novo Mega Ubisoft que eu tô sabendo. Não dá, eu amo mais um homem que ela. E ela é minha melhor amiga. Sua melhor amiga sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Te juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Tadeu Frango, grande Tadeu, Papa Rosa Metalúrgica, valeu! Entre nós existe amor que agora se perdeu. Você me magoou, desfez os sonhos meus. Eu te pedi a gritos, volta aqui amor, vamos conversar. Talvez existisse amor que é verdade um pouco, mas tenho que aceitar que você foi embora. Me deixou aqui quando meu coração queria te amar. Hoje me sinto tão só, depois daquela briga que acabou com tudo. Vocês se grande amor. Até o final. Amigo Arindo, começa do Alisson. Eu tenho que respeitar o Arlindo, meu irmão. Se não me toca. Valeu você, obrigado, Arlindo, pela parceria. Agora eu consigo. Pela moral, obrigado, Arlindo. Que hoje eu sei que tem outra mulher. Eu choro por ti. Chico do Açougue, grande dia. Eu choro. Derivaldo Moraes também. Por que que fez assim? E o seu grande amor. Entendi. Eu. Alô, Berê. Banda Electra. comigo, mano, vai fazer o Papa Arroz. O empresário Papa Arroz tá na área. É como vício, você vem me procurar. Pena isso. Como faz desde o início, cada vez que quer voltar. É como se o, no calor da minha cama, você jura que me ama e me pede pra ficar. Paulo Vitor! Logo agora. Vitorizade, cadê o Ceará, Vitorizade? O nosso parceiro Ceará. Conjunção, nosso mais novo parceiro tá na área também. Eu me acostumei a viver só. Meu parceiro Manel também. Diviseu pro mundo, meu técnico oficial. Não, de novo não. Não quero abrir de novo as portas pra você. Do meu coração, eu juro que não. Não, de novo. Somê, até o seu Messias tá na área. Oficial de Justiça. Quando eu vejo o Messias, chega a me dar um frio, meu irmão. Banda Rister. Banda Rister. Um tremor de sucesso. Sucesso. Esse moleque respeitado, obrigado, Cleus. Carregando, tu sabe que é nós, moleque. Carregando, sucesso. Vai que bom. Próximo domingo, lá no Goiás, tem o som da Bispo lá, galera. Domingo, lá no Balneário do Goiás, vai ser sucesso. Dar amor a quem não me ama é palha, tô fora. Finge pra me ter na cama. Bora, cavalo. Brisno, me deixa. Olha que seu Messias tá aí, cavalo. Mas agora eu tô de boa. Tá querendo o meu perdão. É Deus quem perdoa. Giovana Martins. Não dá mais. Só pra você desar. Eu te amo. Grande Giovana. Sim. Ela que dá um grau na sobrancelha do Paulo Calado. Valeu, Giovana. Tchau, um abraço pra você. Me toquei. Quero nunca mais. Marinho Ralo e Samarilha. Cadê o Giovanni Harris? Depois. Já chega o gosto de funk. Fizeram a ficha. Vai ao Beleza, meu parceiro. Some do meu lado, eu não quero perder. Nem mais um segundo do meu tempo com você. Acabou, acabou. O bio dançou. Cacuaro Piritoló. O Pingão Daniel está chegando com o apoio total da empresa Vamos Bebidas. Acabou. E também tem a Toro Pangadão. Lá no Imburaizinho, com o apoio total da empresa Vamos Bebidas, garoto. Que tanto. Os irmãos Metralha. Os irmãos Metralha. Carregando sucesso. Carregando sucesso. Vai que cola. Gabriel Lucas, o Paulo Sérgio. Obrigado pelo carinho, galera do América tá em peso também. A galera do América tá na área arrebentando, meu irmão. Dar amor a quem não me ama é palha, tô fora. Finge pra Coelho, Jefferson, Rafinha. Comigo não rola. Me deixou na solidão. Mas agora eu tô de boa. Barbacinho Caiano. Querendo o meu parceiro perdão. Lucas. Deus quem perdoa. Lá da Prefeitura Municipal de Viseu. Lá da Assessoria de Comunicação. Obrigado, galera. Nem a mínima pra mim. Nunca dava tchau, um abraço pra você. Me toquei, quero nunca mais. Bora começar, senhor! O meu parceiro DJ Dieguinho. Esse aí é espetacular. Mas quando você me deu fora, mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. E aí, gordinho? Abração pro grande Quebra Firma. Aqui no chão, obrigado, Quebra Firma. Valeu! Que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra você. muito amor e carinho. DJ Thales, sua de garota pera. Banda Puro Desejo. Obrigado, parceiro Lucas, pai é o Belém. Meu parceiro Gordinho, dali com a gente. Obrigado, Gordinho. Meu parceiro Galo da oficina. Olha o parceiro Cação, a Eli tá na área comigo também. Giovanni da Farinha. Vi no seu olhar que podia amar alguém. Só o Edilson Júnior da cidade nova, obrigado, Jó. Pode ser que um dia você olhe em mim também. Vanderlei, Rodrigo, Eli Jobs e a Renata. Obrigado pelo carinho, galera, valeu. Você não percebeu. E tá chegando o Festão do América. Vai ser lá em Viseu, o Festão do América tá chegando, galera. Lucas, é só as melhores, ó. Matador Tigresa. Agora diz pra mim. Tá todo mundo comigo, obrigado, galera. Do Matador Tigresa. Já estão na área também, obrigado. Quando olho, você não está. Oi. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do meu coração aumentar. Bora, Zolírio. Homem do rubro negro. Ele, o seu grande amor. Obrigado, Zolírio, pela moral, parceiro. Você faz parte da história Super Beast também, Zolírio. Valeu, garotinho! Patrão Birubiru do Açougue e a primeira dama também. Se nada vai ser de... Obrigado, galera do Açougue. Grande Birubiru, meu gerente do Açougue, tá na área. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do meu coração. Lá do Açougue Palente, olha lá, Birubiru. No Santa Rosa. Obrigado, galera, no Santa Rosa. A paixão, não pensei existir. DJ Thales, Cisneira da Pera, assim, o homem das baladas. Tomou conta de mim. O amor me levou onde nunca pensei que pudesse chegar. Tadeu do Frango e o Papa Rosa Metalúrgica. Grande Tadeu. Meu primeiro amor, você me mostrou. Bora, Cris! Homem da Major Esporte, obrigado, Cristiano. Olha o Marquinhos. Dá-lhe Marquinhos, dá-lhe Marquinhos. Dois corações. Super Bis. Vivem mais. Cristiano, aqui ele é espetacular. Olha lá, dona Rose. Obrigado pela moral, dona Rose. Tá comigo, com o Ciro também, o Sona Bis. Ela só vai quando tocar a última, papai. Banda AR15, disparando sucesso. Gerente Carlinhos, grande Carlinhos, você tem história comigo, obrigado Carlinhos. Pra viver uma linda paixão, não pensei existir algo tão forte assim, que tomou conta de mim. Bora, canção! O amor me levou. Bora, galo da oficina. Já pensei. Então, gordinho, galo. Pudesse chegar. Oi! Dona Joene, tá com o Cristiano da Major, obrigado, dona Joene, tá aqui na frontal da Super Miss. Um abraço pra você, obrigado. Toda hora eu só penso em você, o que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não... Luciano Motopeças, coração. E o Dieguinho, é o DJ Dieguinho. Espetacular. A todo momento eu penso. Oi. 48 horas em você. Eu te amo. Sou do novo fã clube. Sou da galera do pote. Interessário. Eu sou do tapete. Meu Ceará Construção, papai. Clube Super Pop. Tá ele, o seu grande amor aí na área. Joga de fogo, vai. Alô, gerente Carlinho. Sou do tapanã da galera do pote. O mais novo fã clube Super Pop. Eu sou do tapanã da galera do pote. Gabriel Mostra, o Zuleléu também tá na área. Super Pop, eu sou do tapanã. Cadê Ana? Bora, piroca! Homem de pirocas bar! Cadê o motora Maico, papai? O mecânico Eric! E ele tá na área também! Jurandir, o verdadeiro rei do Tecno Melody. Recordar e viver, Tom! Te liga aí, ó. Eu quero mais, um pouco mais, depois do amor. Onde tudo começou? Quero carinho, um abraço, me dá por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Ezequiel, amanhã lá em frente do setor, tu sabe como é que é a parada. Tem o churrasco lá amanhã, viu? Consegue entender. Aquele horário que você sabe. Ao invés o parceiro Zolino, homem do rubro negro. História, obrigado, Zolino. Sou sua, andar de mãos dadas, caminhar na rua. Vem, não faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo, meu bem. Por favor, faz isso não. Eu preciso de carinho e atenção. Banda MC. Ricardo tá aqui no show, obrigado, seu Ricardo. O cara que é o pai do Cleo Sexista. Grande Ricardo, obrigado, Ricardo. Tenho um abraço. Já já tem a tua, seu Ricardo. Romantismo, não vejo problema. Me fez um pedido, eu levo pro... Olha só aqui, Raulis. Vai de Raulis pra sua esposa, com muito amor e carinho. Olha essa, Raulis, bora, Marilsa. Já tu vai dançar coladinho! Gordinho, 8 horas, lá em casa, viu, Gordinho? Me abrace forte. Aí, Belém. Não diga que eu fui. Ele foi, é pra ti, garoto. De joelhos pra... Derivaldo Moraes, o meu Relações Públicas. Tento parar o tempo para te encontrar. Alô, solteiro. Comece no bar com o meu Madrinho Vanderson. Alô, solteiro, no bar com o Vanderson. Agora, manda pra Padrinho. Cadê você, Padrinho? Abre coração. Vou fazer concurso de funk, valendo um pacote de cerveja, bugando no rádio da farinha, meu irmão. Já já tem um concurso de funk, as gatinhas, detalhe, é um pacote de gelada, papai. Meu amor, em frente ao mar, eu sinto o vento me tocar. O Edivaldo, filho da América, seu Ricardo, dona Tereza, eu vou atender o seu Ricardo. Ele tá no show da Super Bis, garoto! Super Bis, acelerando suas emoções. Através de batidas. Agora!